Se o brilho dos olhos se foi, se o sol no horizonte apagou, se todos os amigos partiram, somente a tristeza ficou. Se tudo que faz não dá certo, se está difícil prosperar, a vida parece um deserto imenso para atravessar. Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigos e ajudou Abraão a prosperar, que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sobre a tua fé é que ele pode trabalhar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco o alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar, perto de afundar, é só ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só ele chamar. E meu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigos e ajudou Abraão a prosperar.